Quando eu acordei num domingo de manhã e vi o seu bilhete com marcas de batom, que estava indo embora e que foi boa a nossa história. Te amo. E agora, sem teu corpo a me abraçar, sem você pra me beijar, eu choro. Mais um sucesso da Cris Mel. Vem com a loirinha. Quando eu acordei num domingo de manhã e vi o seu bilhete com marcas de batom, estava indo embora, que foi boa a nossa história. Te amo. E agora, sem você pra me beijar, eu choro. Eu vou pro bar. O garçom é meu amigo, já chorou comigo. Eu choro. Vou te ligar. Atenda, por favor, tô sofrendo de amor. Eu choro. Acordei num domingo de manhã e vi o seu bilhete com marcas de batom, que estava indo embora e que foi boa a nossa história. Te amo. E agora, sem teu corpo a me abraçar, sem você pra me beijar, eu choro. Eu vou pro bar. Sofrendo de amor, eu choro. Eu vou pro bar. O garçom é meu amigo, já chorou comigo. Eu choro. Vou te ligar. Atenda, por favor, tô sofrendo de amor. Eu choro.